Estamos começando aí mais um Evangelho do Dia com Frei Jordano. Hoje é quinta-feira, dia 26 de maio de 2016, dia de Corpus Christi. A Eucaristia. Vamos falar um pouco da solenidade de Corpus Christi, porque é muito importante. A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Nela está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A festa de Corpus Christi surgiu no século XIII, na diocese de Liege, na Bélgica, por iniciativa de uma freira Juliana de Monte Carnilon, que morreu em 1258. Que recebia visões nas quais o próprio Jesus lhe pedia uma festa litúrgica anual em honra à Sagrada Eucaristia. Viva este dia tão importante e maravilhoso para a nossa Igreja, não é mesmo? Irmãos e irmãs em Cristo, porque a festa de Corpus Christi é a celebração em que, solenemente, a Igreja comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai em procissão às ruas. Nessa festa, os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor se fez presente como alimento e remédio de nossa alma. A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Nela está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo. No Evangelho de hoje, vamos tratar de 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que diz assim: irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Graças a Deus. Então, aqui temos Jesus se colocando adequadamente na sua forma de se comunicar com a cultura daquele ambiente, daquela época, nos fatores que eram extremamente importantes para eles, que eram as oferendas de sangue e de carne, para agradar a Deus, aos deuses. E Jesus comunicou com todos que lá estavam no valor que era querido para eles, para que não esquecesse do que realmente é importante: a aliança com Deus, na prática diária do amor, da paz. E Jesus quis explicar que também se faz presente na matéria, na nossa vida diária, abençoando-nos a saúde e dando-nos a força necessária para vencer as adversidades da vida, onde Ele, por esta aliança, se encontra presente conosco em nossa caminhada. Glória a vós, Senhor. Que nesse dia de Corpus Christi, todos possamos sentir um pouco mais a presença de Deus em nós. Este foi o seu Evangelho do Dia com Frei Jordano. Hoje é dia 26/5/2016. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vem, santidade. Glória a vós, Senhor. Graças a Deus.